cabeças tapadas e o céu avermelhou. Inferno na terra, que Deus nos salve pelo amor. No país da putaria querem que eu tenha patriotismo. Ideologia RS, o pão e o circo. Pagamento é na porcaixa, várias notas, várias cédulas. Carteira recheada onde o palhaço descapela. A meta foi cumprida, hoje é rolê Caspir e Kelly. Que pena nos camarote que nós banca Johnny Cash. Quem gosta de homem é do mulher, gosta de dinheiro, uma pistola na cintura, cheirosa na colo preso. Sexo, prazeres da carne, escravidão. E o demônio tá guisada pro mais uma vida em vão. É a zica na vila onde o bicho pega é correria, tiroteia onde os novos tremem as pernas. E matar é profissão. Na rotina vira lazer, entretenimento contemporâneo descarregando em você. Quem vive chorando, tomando nos dedos, um dia se cansa e senta o dedo. Deus é fugindo no estralo de dedo, mas sempre pobre amor, só sentimento. Abstrato, planeta, terra em crise, solução pra morte, nem. Leonardo da Vinci, bonito é ver a mãe apelido. Juntas pro baile, funk no mesmo quarto de motel. Dando pros traficantes é o pão e o circo saciando o meu povo. Enquanto o mundo inteiro se afunda num mundo novo. Cabeças tapadas do céu, avermelhou. Inferno na terra, que Deus nos salve pelo amor. O país da putaria querem que eu tenha patriotismo. Ideologia RS, o pão e o circo. Cabeças tapadas do céu, avermelhou. Inferno na terra, que Deus nos salve pelo amor. O país da putaria querem que eu tenha patriotismo. Ideologia RS, o pão e o circo. Todo investimento certo sempre dá retorno. Até a comida que tu come dá energia. O corpo, o estado faz um presídio por cada presidiário. O superfaturamento, presídio superlotado. O tubarão que come peixe pequeno não imaginava que morria eletricutado depois da enguia mastigada. O baile sem alvará na favela não dá lucro. Foi cobrar, saiu com o carro 10 mic cheio de furo. A mãe na voagem paga uma dose. Recém-nascido em casa que rejeita lactose. Pobre deficiente por IBGE é meio morto. Fica isolante na boca pra não chorar, morre no esgoto. O pão é a migalha que jogam pra nos matar. Dando facado no outro, motivo pra manipular. O circo é a TV, o rádio e a mídia. Aprisionado mentalmente, Deus o benza até o fim da vida. Cabeças tapadas do céu, avermelhou. Inferno na terra, que Deus nos salve pelo amor. País da putaria querem que eu tenha patriotismo. Ideologia RS, o pão e o circo. Cabeças tapadas do céu, avermelhou. Inferno na terra, que Deus nos salve pelo amor. País da putaria querem que eu tenha patriotismo. Ideologia RS, o pão e o circo. Meus pêsames se nós fizemos o som do mal. Se o rap é o crime, a firma é ilegal. MacLeod!